Céu Yankee, linha decola dando 7, vento 180 graus, cono 4 nó. Afirmo, Romeu, Céu Yankee. Papai, o meu, Mike e Juliette, o meu, confirme, após sobrevoo em Pituaçu, irá prosseguir para até a Índia com a Índia? Negativo, querido. Mike e Juliette, não tem informação de interesse em emissora, vai manter Pituaçu até a próxima semana. Gente, o pouso final do senhor será em Terra Índia com a Índia? Bom dia, gol 2067. Gol 2067, contato radar, submantenha 360 via Dael. 36 via Dael, gol 2067. Autorizaria a prova de Leda? Autorizar, direto Leda, gol 2067. Obrigado. Com 730, ciente, graça. Romeu, tá aí, aqui decolando no certo, tá curvando à direita, vai mantendo no meu pé, daí reportará para o da barra. Romeu, até o Yankee, cheque seu transponder, não recebo o mesmo no radar. Não tá recebendo o transponder? Preciso. Romeu, até o Yankee, mantém suas condições visuais no corredor Axé, esteja atento a um tráfego no litoral sul, 500 pés, Romeu 44. Na proa do, de Pituaçu. Afirmativo, vai mantendo no mil pés, vai tentar ficar visual com a aeronave aqui no pé. Pé do modo alfa do Romeu BR? Negativo, nem modo alfa nem carro. Bom, meu, Mike Juliette Romeu, esteja atento a um Papá 32 Romeu, no corredor Axé 1, no meu pé. Papá Tango Romeu até o Yankee, cheque seu transponder, não recebo mesmo. Foi feito o cheque. Papatango Romeu até o Yankee, confirme onde que é a base para a manutenção do transponder. Qual base, ô, minha senhora? Papatão Romeu até o Yankee? Tá, escuta. Onde que o senhor realiza a manutenção do seu equipamento de transporte? Foi realizada a manutenção do equipamento, minha senhora. Eu acabei de pousar no aeródromo, estava recebendo o módulo alfa e o módulo charge. Negativo, não recebo nem o alfa nem o céu, nem módulo primário. Acionado 0146, vou fazer novamente o pad. Zona 6254, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. 1-2-3-2-5 ou 3-3-9-5? 1-3-3, decimal 2-5, alterna 1-3-3, decimal 9-5. 3-3-2-5, 3-3-9-5. Obrigado, senhora. Meu modo aí? Cativo. Papatão Romeu Hotel Yankee, confirme o estimado para pouso em Cairo. 1-6-1-1. Mais 2 minutos. Celta Yankee, negativo contato radar com a sua aeronave, reporte farol da barra. Reporta na farol da barra. Meu Hotel Yankee está visual com Papa Romeu, Mike Juliette Romeu? Juliette Romeu, tomou ciência, mas não visual. Papa Romeu, Mike Juliette Romeu para sobrevoo em Pituaçu. Chame torre 118.95. 1-1-8-9-5, chamará, grato, Mike Juliette Romeu. Estou em Salvador, na escuta do papapapá Mike Juliette Romeu. Siga. Na sua escuta, sobrevoa em Pituaçu, praia de Ipiatã. Gente, qual o destino? É, emissora de TV, vai manter o sobrevoo no local, já está no ponto. Se tiver contato radar, Mike Juliette Romeu. Gente, mantendo a nossa escuta, chame livrando o local. Escuta permanente, alocado 0115 no transponder, Mike Juliette Romeu, 600 pés no momento. Sua coordenação, chefe, seu transponder. Voo 2067, chame centro Recife, 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 3325, 3395, bom dia, obrigado. Um voo. Obrigado. Tá 323 autorizado para Brasília, via Azul 7, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. 1-2-0, decimal 8-0, o transponder, o controle. 5-1-2-6, o transponder. Conforme então sua autorização, 360 autorizado para Brasília, antes do Luno 7, decora 10, Arbor Elefa, direita pós, 5126, só confirmando, 288. 2080. 2080. Correto, na posição 4, chama para puxar o acionamento na 3283. Correto. Salvador, gol no 867, pronto para puxar o acionamento, posição 7. Autorizado, chama para táxi, gol no 867. Autorizado, chama para táxi, gol no 8. Abandonando sobrevoo Mike Juliette Romeu, se autorizado dá presente, vai com o proa de Iguatemi. Presente autorizado, Mike Juliette Romeu. Grato, retorno ao controle, Mike Juliette Romeu, agradece a colaboração. Controle 120.8. 120.8, Mike Juliette Romeu. Controle ao papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Está abandonando o sobrevoo em Pituaçu, retornando a sua escuta. Está indo com o proa do Iguatemi, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, quais são as visuais na escuta de controle? Escuta permanente, Mike Juliette autorizado via Pátio 1 em Índia, porto de espera chamar turno 1895, ajuste ano 013. Salvador, eu tenho 3216, autorização para Fortaleza, está no portão 3. Está 3216, autorizado Fortaleza, via rota do plano, nível 370. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, 12080, o controle 5141, transponder. 370 para Fortaleza, decola 10 com curva esquerda, Momo Froti, o controle é 12080 e o transponder 5141, 3206. Só confirmar na rota do plano, tá? 3206. Rota autorizada, rota do plano de voo, Apesoluro 9, Bangu, Abuco, Fortaleza. Apesoluro 9, Bangu, Abuco, Fortaleza, confirma. Correto, na 3216, na posição 3, chama para pushback acionamento. Chama na, muito obrigado. Salvador, Gono 867, pronto no ponto 0090, boa tarde. Boa tarde, Gono 867, linda, decolando 10, vento 180 graus, condo 3, lá. Iguatemi, próxima duna vai manter o sobrevoo Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Autorizado, chama para o táxi, está 3283. 767, decolado ao 03, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, uma boa tarde. Controle, boa tarde, gol no 867. Gol no 867, boa tarde. Contato radar, subir, mantenha 360 na saída Árvore Elefa. Árvore Elefa 360, gol 1867. Qual o meu mais direto, o meu? Controle Salvador na frequência livre. Irmã X. Como resolve o controle? Do controle é ok, na linha não vai modular novamente, vai tirar de volta. Gente, graças. Para o táxi, 7223, são 176 a bordo, vamos para o táxi. Chama autonomia e alternativa. Táxi autorizado, à direita de Índia, ponto de espera, turno 1895, com ajuste padrão. Beleza, agora estado autorizado, táxi, tá pronto. Uma chance que a gente vai Elefa ou no 867? Autorizado direto é Elefa, gol no 867. Muito obrigado. Autorizado, vou local Salvador, Salvador, circuito de tráfego da 17. pés, a torre 1895, aciona 0133, Índia, Nova Bel. Correto, Índia, Nova Bel, compara acionamento, taxa de decolagem, torre 1895, PNH, 10013. Salvador do 32, 16, pushback acionamento do portão 3. Autorizado, chama o táxi, tá 32 no meio. Autorizado, chama para o táxi. Uno 867, chame Centro Recife, 128.8, alterna 135.3. 1288353, obrigado, uma boa tarde. Principalmente, bom voo. Obrigado. Tá 3283, quanto será pronto, bom dia. Bom dia, tá 3283, a linha decola, dá no zero. A linha decola no zero, tá 290, chegada Mari, desça até o 050, ajuste o 0 no 3. 050 com 1000G, seu tá 3290. Possibilidade de voar na proa de TAP ou Mari? Autorizado direto TAP, então 3290. TAP, graças, 3290. Altímetro no 0 no 3, livre taxa, chama para ingresso. Mike e Juliette Romeu irá manter em São Martins por quanto tempo? Gente, a princípio é autorizado, Mike e Juliette Romeu, atraso em aproximação para 1-0. Controle, boa tarde, eu estou 3283. São 3283, contato radar, submantenha 360, sair da Arbo Eleva. Está sobrevoo 01, não tinha colocado o transponder mais direto no meu. Sente mais direto no meu. Para o táxi da 3216, a bordo 175, autonomia de 3 horas a Fernando Teresina. Só 3216, táxi autorizado, linha Índia, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera todo 1895, ajuste padrão. Padrão, ciente, estou à espera 1895, 3216, obrigado, bom trabalho. Não, 3290, prossiga. Estava na frente de Duna. Autorizar direto Duna, então 3290. Duna, até 3290. Linha, decola, 1-0, está 3290. 3, autorizar direto, Elefa. Elefa, obrigado. Romão 255, boa tarde, chegada bom, se desça até o nível de voo 0620, ajuste no 0-3. 0620, descendo o voo 0-3, 2-0. Gente, livre decolagem da 1-0. Está livre decolagem da 1-0, 3-2, 1-6. Sanai 6141, boa tarde, chegada bom, desça até o nível de voo 070, ajuste no 0-3. Desce o 070, ajuste no 0-3, Sanai 6141. Zero. Livre curva direita, reporta nave através do 1-0, Índia não vem grau. No meio, decolada 217, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle, obrigado, bom feriado. Controle 3216, transfere 1100. 3216, controle, está em contato, radar prossiga como autorizado. Certo, possibilidade direto do frontier. Negativo devido ao tráfego. Ciente. Santo 3290, ajuste agora 1013, desça sem restrições para 2000 pés. 1013, sem restrições 2000. Se possível, você está voando no prodo externo. Negativo, prodo externo devido ao tráfego. 3290. Voo 1255, vertical de Alagoinhas, desça sem restrições até 4000 com 1013. 4.013, voo 255. para girar base, de November Alpha. De November Alpha, gira base e reporte na final. Gira base e reporte final, de November Alpha. Não, não sete, não vem grau. P90, com a sua informação, helicóptero próximo à duna não irá interferir com a sua aproximação. Câmbio. 3290. TAN 3283, chame Recife, frequência 1288. Sim, TAN 3283, bom dia, boa tarde. Boa. Oceano 641D, sem restrições para 4.013. A 3290, autorizado, aproximação ILS. Autorizado ILS, a 3290. Curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, reportando a condução para a base, já não vem Alfa. TAN 3216, passa nível 100, suba e mantenha nível 330 e voe direto a Bucu. 330, restrito, voando a Bucu, o TAN 3216. Para girar base, 17, Índia November Alpha. Autorizado, sinal 17, reporte na curta final, Índia November Alpha. Reportar a curta final, 17, Índia November Alpha. TAN 3290, passa duna no localizador em aproximação, reduz a check trem, chame torre 11895, TAN 3290. Check 895, 3290. Informação, agora Confirme, setor de sobrevoo. 10, chama lá para avisar para aqui, vamos ver. Dominique Mike, utilizado voo local, Salvador, Salvador, decolagem da 197, curva à esquerda, via corredor forte, até Serra Nova Mike Eco, a 1000 pés, controle 120.8, o transponder 0117. Via 12685. 7, recife agora, 3216, bom feriado. Boa. Via corredor de forte, até Serra Nova Mike Eco. Entre November Alpha, tocou e arremeteu ao 25. Vai manter a proa aguardando para girar a base, ok? Aguardando para girar, para ingressar na perna do vento da 17. Paciente, manterá a proa, Índia November Alpha. Can 3290, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 11 nós. Apresenta o posto, Can 3290, baixei e travou. November Yankee Mike, tem livre acionagem metade. O Indian November Alpha vai efetuar circuito não padrão, girando à direita, aguardando para ingressar na perna do vento, ok? Reporte quando visual com o tráfego da TAM. Aceite, circuito não padrão com curvas à direita. Indian November Alpha, não visual com a TAM. Está presente, está autorizado. Perna do vento da 107, circuito não padrão, reporte para girar a base pela direita. O Indian November Alpha. Autorizado, perna do vento pela direita, reportará quando pronto para a base, não vender alfa. Autorizado até a interseção Oscar, reporte para ingressão no 7 de novembro, aqui, Mike. Autorizado até a interseção, reportará para ingresso novamente, no solo 228, livre à direita no 211. Direita 211, 3290. Sem restrições para 2000 pés, está autorizada a aproximação ILF, próxima duna, helicóptero a 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Câmbio. Sente para 2000 pés, autorizado ILF, vai tentar o helicóptero, chané 6141. Índia November Alpha, autorizado final da 17, reporte curta final. Autorizado final 17, reportará na curta November Alpha. Romeu, Hotel Yankee, é o controle, Salvador. Romeu, Hotel Yankee, acione 2222, prossiga visual, ajuste 1013. Luciano 6315, é o controle, desça para 6000, ajustado 1013 na chegada a Aman, número 4 para pouso. Bono 255 na final, cheque o trem, chame a torre, 11895, Bono 255. 1855, até a saída. Certo. 6144, desça para 7000 com 1013 na chegada a mar. 7013 na mar, chegando para a sala. Sim. Recebe o modo alto e o chave de transponder? Eu estou recebendo o modo alto. Salvador, vou 1255 no externo visual. Na 255, estou em contato visual, check trem, livre pouso do pista na zero, vento 170 graus com 11 nós, gol. Livre pouso na 10, gol 1255, baixar checado. 15 de novembro, Alfa, socorre, meteu aos 3-0, prossegue farol de Itapuã, reporte quando lá, aguardando instruções. Farol de Itapuã, reportará na vertical do mesmo, em de novembro, Alfa. Oceano 6320. Autorizado ILS para o Xené 6141? Afirmativo. 6141. Romeu, Hotel Yankee, informação de altimetria, está de folga hoje? Negativo, o Romeu, Hotel Yankee está mantendo uma 1.500 pés, agora o modo Thiago vai checar quando o pouso. Tá, positivo. O Alfa tá funcionando, o modo Charlie tá de folga hoje, viu? Afirmativa, hoje é dia, né? É. Então vamos pra casa. Embora. Tô 3144, velocidade 250 nós, número 5 para pouso. Afirmativa, vai subir agora, 3144. Oceano 6315, direto Duna. Duna na proa, 6315. Positivo, você está seguindo o voo 6320 da sua empresa. Oceano 6141 no localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, torre 11895, Oceano 6141. 295, até volta. Papagogo Romeu Hotel Yankee, eu passei a receber agora a informação de altimetria, o seu modo Charlie. Prato, agora eu não sei o que está vendo, porque ainda agora eu devolvi a mulher porque não estava recebendo nem o Alfa nem o Charlie. Tia Pera do Vento, aguardando para girar a base. Matei perna do Vento, aguardando para girar a base, girando o general. Oceano 6320, desça para 2000 pés. Com a sua informação, em Duna, helicóptero a 500 pés não irá interferir com a sua aproximação, Oceano 6320. Gente, descendo 2000, 6320, graças. Só 3144, desça para 5000. Para 5000, só 3144. Boa tarde, a Xané 6141, sinal visual, baixada gravada, pistão zero. O Xané 6141, REC trem, livre pouso no zero, vento no 80 graus com 10 nós, informa um Charlie 150 no circuito de tráfego da pista auxiliar, não interfere com o seu pouso. White Star Alpha, baixado e travado, Xanair 6141. Entre November Alpha, autorizado final da 17, aguardando a autorização para ataque remetido. Envio final 17, aguardando novas instruções, Entre November Alpha. Gente, mantenha o ponto de espera e aguarde, November Yankee Mike. Oceano 6320, está a 15 milhas para a Duna, livre aproximação em ali. Livre aproximação LF, totalmente visual, poderia voar externo, 6320? É, faremos aproximação via Duna, negativo externo. Sem problema, então, voando Duna, obrigado, já. X-Ray Fox Sierra, este é o controle Salvador, meu cordial. O senhor está voando em TAP, desça para 5.000 com 1.013, chega na mar e LX, X-Ray pista 10. Tá, operacional. Anotei a sua solicitação. Positivo, livre, aguarde transferência. Aguardo. Oceano 6315, 8.000, desça sem restrições, até 2.000. Até 2.000 sem restrições, mas seja no tempo. Autorizado, tocar RMT pista 17, vento 18, 0 graus e 29. Livre toque remetido, 17, em dia 90 não. Prossiga, Mike, Juliette Romeu, não copiei não. No ponto de capemol, alocado 01, 05, mais 17. Positivo, Mike, Juliette Romeu. 6141. 3144, Mari, 8.000 para 5.000, prossiga na descida até 3.000 sem restrições, número 3 para pouso, velocidade 220, TAM 3144. 3 na Mari, 2220, TAM 3144. Uma aeronave em aproximação para 17. no Ciente, mantenha nível, aguarde para descida, após a passagem de coral vai voar Mari para chegada Mari. Hotel Yankee, prosseguindo a rotatória, chame torre 11895 e solicite instruções para pouso. Romeu, Hotel Yankee. 41895, bom trabalho, bom final de semana. Boa. O senhor 6315, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado, ILS, 6315. Azul 2771, identifique. Final do 17, reporte no Través aí, Rimar, Romeu, Hotel Yankee. Través. 2771 no contato, radar em coral, desça para 6.013. Autorizado, desça para 6.000 com 1.013, 2771. Estado LF, 6320. Ciano 6320 na final, reduza, chega o trem, chame a torre, 11895, câmbio. 295, obrigado aí, boa tarde, tchau. Boa. Salvador, 6315, vai qual é a velocidade abaixo de aqui? À direita, o senhor tem a bela ilha de Itapari. Ah, maravilha, mostra só o caminho. O morro? Não, o morro está bem à direita, como se eu estivesse indo pelo litoral. Lá pra Ilhéus. Ah, legal. Obrigado. Gente, Romeo Hotel Yankee, inicia espera com curvas pela esquerda, repórter interceptando a sinal da 17. Negativo, Romeo Hotel Yankee, só vai prosseguir um pouco pra frente pra sair do aterro aqui. Gente. Oceané 6320, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 15 nós, e informa um Papá 32 Romeu, no, na final da 17 em espera, não interfere com a sua aproximação. A gente só entende que está livre pouso 10, 6320? Confirme? Está livre pouso na 10, confirme? Afirmativo, tem livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 14 nós. Afirmativo, livre pouso 10, hoje é 6320. O Romeu Hotel Yankee reporte quando visual com Airbus Ocean na final da 10, vai se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo. Afirmativo, vai reportar. Ok, Veda 035, limite é o Lock, está 314, passo 1033. Instruções. Afirmativo, mantendo esperas, aguardando instruções em dia 90. Pois está sobre Vera Cruz agora? Sobre o aeródromo? Na final da 10. Gente, se enquadra como número 2. Procede final da 17, aguarda na autorização de pouso do Romeu Hotel Yankee. Gente, vai aguardar. Seria interessante não se aproximar do localizador. Positivo. O rumo oeste seria o ideal nesse momento. Só 3144, desça para 2000 pés. Dentro de 3 milhas no máximo, o senhor vai iniciar uma curva para interceptar o localizador, 3144. Ok, para 2000 pés, aguardando até 3144. Positivo, o senhor tem no TICAS, tráfego na sua posição de 11 horas e 5 milhas. Aeronave que vai iniciar a central para lançamento de paraquedista. A sua direita, afastado 8 milhas, é o voo 315 da Avianca Oxené. O senhor vai seguir, câmbio. Ok, gente, porém não avisou ainda, está 3 horas para estar estrada. Só 3144, direita proa 080 para o localizador em descida para 2000 pés. Está autorizada a aproximação ILS, aguarde transferência de comunicações. São 3144. O capa direto 080, autorizado a 2000, São 3144. X-Ray Fox Terra, desça sem restrições até 3000. Positivo, é o ajuste padrão. Só passando Oscar Papá X-Ray, este é o controle Salvador. Boa de Governador Valadares para João Durval Carneiro, visual 95, sempre na escuta, câmbio. Ciano 6315, intercepta o localizador em aproximação, reduza cheque o trem e chame a torre, 11895, Ciano 6315. 895, 6315, obrigado, bom feriado. Bom, um grande abraço. Outro. Poderia confirmar para o Azul 2771 qual o nível autorizado na descida? Ah, positivo, autorizei 6000 com 1013. 6000 com 1013, grato 2771. Reporte livrando ao 97. November Yankee Mike, assim que o tráfego ingressar na Bata, ali mantém o 97. T71 é um ATR-45, confere? Bom, afirmo, 2771. Ah, um belo motor. Eu tenho condições de voar com 220 nós? Afirmo, 2771. Positivo, desça para 2000 pés, voe direto Duna com 220 nós também. Descendo para 2000 pés, voando direto Duna com 220, azul 2771. X-Ray Fox Serra, desça para 2000. Muito grato, câmbio. T-71, Monitor 3144, está agora 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. O número 2 para pouso, reduz a cheque o trem, chame a torre. Uno, 1895, TAN 3144. Reduzindo, chama a torre, 1895, TAN 3144, agradece, uma boa tarde, bom trabalho. Muito grato, um grande abraço. Obrigado, igual. Chama a Yankee. Yankee, Delta Yankee. Oi, Salvador, muito boa tarde. Tá 3144, passa 3 milhas e meia da externa contigo. 3144, muito boa tarde. Continue a aproximação, é o número 2 para pouso. Reporte marcador externo baixado e travado. Vou parar, 3144. Novembrense Mike, sequenciamento de duas aeronaves para pouso na 1-0, após que libera a decolagem do senhor, mantendo, escuta e aguarde. Abatango Oscar Papá, X-Ray, controle. Eu poderia nos informar o estimado para pouso em João Durval Carneiro, Feira de Santana? 1721, anotado o câmbio. Santana, sinal da 1-0. Não copiou, foi para o 3144? Não. Índia November Alfa, vai escuta? Afirmativo, não sei se foi bem, já não lembro não. É, pode conduzir com o Airbus da TAN na final da 1-0.